Capítulo 3 De Um Clube da Má Língua, de Fyodor Mikhailovich Dostoiévski, traduzido por Manuel de Macedo. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor, visite LibriVox.org. Gravado por Vicente. Capítulo 3 De Um Clube da Má Língua, de Dostoiévski. São 10 horas da manhã. Estamos em casa de Maria Alexandrovna, na Rua Grande, num aposento que a dona da casa, nos dias dúplices, enfeita com o título de sala. Maria Alexandrovna dispõe também de um camarim. O papel das paredes é corretíssimo. Os móveis, pouco cômodos, arvoram com verdadeira predileção a cor vermelha. Há um fogão e, em cima do fogão, um espelho. Diante do espelho, um relógio, tendo por assunto um cupido do mais execrando gosto. Nas paredes, no intervalo das janelas, dois espelhos a que já tiraram as capas. Há diante dos espelhos duas banquinhas e ainda dois relógios. Toma a metade de um apainelado um piano de cauda. Mandaram vir o dito piano para a Zina, cultiva música. Ao pé do fogão, no qual arde uma boa fogueira, estão dispostas umas poltronas em desalinho pinturesco, a mais não poder ser. Ao meio, outra banquinha. No outro extremo da casa, ainda outra mesa, tapada com uma toalha imaculada e, em cima, um samovar de prata, a ferver no meio de um lindíssimo serviço para chá. Uma senhora residente em casa de Maria Alexandrovna, a título de parenta afastada, Nastácia Petrovna Ziablova, está especialmente incumbida do chá. Duas palavras acerca da iludida senhora. É viúva, frescalhona, com os olhos castanhos escuros, muito vivos, assaz bem parecida, é alegre, velhaca até, linguareira, escusado será dizê-lo, e sabendo levar água ao seu moinho, tem dois filhos no colégio, para aí algures. Não se lhe daria de tornar a casar, vive com bastante independência, o marido era oficial. Maria Alexandrovna, em pessoa, está sentada ao pé do fogão, acha-se de boa catadura. Traje um vestido verde, claro, assentando-lhe a primor. Está contentíssima com a vinda do príncipe. Neste ensejo, o príncipe está lá em cima, todo ele entregue à tarefa de se enfunicar. Maria Alexandrovna nem sequer pensa em esconder o seu contentamento. Diante dela, um rapaz a fazer boquinhas e a cantar, muito animado, seja o que for. Percebe-se que se desvela por agradar a quem o está escutando. Tem 25 anos. Se não fossem as suas exuberâncias, se não fossem também as suas pretensões a engraçado, seria tolerável. Está bem vestido, é loiro e de agradável presença. Já a ele nos referimos. É o senhor Mozgliakov, moço sobre quem se fundaram esperanças matrimoniais. Maria Alexandrovna acha-lhe a cabeça um tanto oca, mas nem por isso deixa de o receber muito bem. Diz ele que está loucamente apaixonado pela Zina. Dirige-se a esta continuamente, ansioso por alcançar um ar de riso, a poder de bons ditos e de azoamento. Ela, contudo, mantém-no à distância, com extrema frialdade. A jovem está de pé junto ao piano, a folhear um almanaque. É uma dessas mulheres que produzem efeito geral ao entrarem numa sala. É peregrinamente formosa. Alta, morena, com os imensos olhos quase pretos, esbelta, com um colo magnífico, uns pezinhos encantadores, espáduas e mãos de molde clássico, e um pisar de rainha. Está hoje um tanto piscuarada. A palidez, contudo, torna-lhe mais conspícuo o rúbido fulgor dos lábios por entre os quais lhe luzem, tal qual pérola sem fio, uns dentinhos miudinhos e regulares. Era caso para qualquer de nós sonhar com eles. 3 dias a fio, só de lhes ter posto a vista em cima. É séria a sua expressão. O senhor Mozgliakov dir-se-ia arrecear-se do olhar fito da Zina. Pelo menos não ergue para esta os olhos sem um tal qual enleio. É singelíssimo o vestido da jovem, de gaze branca. Está-lhe bem o branco, está-lhe lindamente o branco. E daí, que haverá que lhe não fique bem? Traz enfiado num dedo um anel de cabelo entrançado. A julgar pela cor, aqueles cabelos não são os da mamã. Mozgliakov nunca se afoitou a perguntar de quem seriam aqueles cabelos, Está taciturna esta manhã, triste até, ou preocupada, pelo menos. Em compensação, Maria Alexandrovna acha-se em maré de dar a língua. De vez em quando esguelha uns olhos desconfiados para Zina, e olhos furtivos, quanto possível, como que não se arreceando menos da jovem. Estou tão contente, Pavel Alexandrovitch, disse ia pipilar, que estou capaz de gritar da janela abaixo o meu contentamento a quem passa pela rua. Sem falarmos da agradabilíssima surpresa que nos proporcionou, a mim e a Zina, convir 15 dias mais cedo do que o esperávamos. É caso à parte, mas o que mais me penhorou foi a atenção que teve conosco, trazendo consigo o príncipe. Se soubesse como eu adoro aquele encanto, aquele velhinho. Não pode compreender-me? As pessoas da sua idade seriam incapazes de semelhante afeição. Não sabe as circunstâncias que entre mim e ele se deram há 6 anos? Lembras-te, Zina? E eu, sem me lembrar de que nesse tempo estavas em casa de tua tia? Estou que me não acreditaria, Pavel Alexandrovitch, se eu lhe dissesse que servi de guia ao príncipe, que fui para ele irmã, mãe. Havia lhaneza, carinho, nobreza naquela nossa ligação. Era pastoril. Nem eu sei como a hei de definir. Eis o motivo por que ele se lembrou da minha casa com tamanha gratidão, o pobre do príncipe. E se eu lhe disser, Pavel Alexandrovitch, que é possível até que o salvasse trazendo-o para minha casa? Não podia evitar o confranger-se o meu coração durante aqueles 6 anos, sempre que me punha a pensar nele. Eu, quero acreditar, até sonhava com ele. Dizem que aquela criatura, a tal a sua carcereira, o enfeitiçou, que o deitou a perder. Mas, enfim, o senhor arrancou-o das garras daquela harpia. Urge aproveitar a ocasião para o salvar completamente. Mas conte-me mais uma vez, como foi que o conseguiu? Descreva-me, muito por miúdos, o encontro de um e outro. Eu ainda agora fiquei tão sobressaltada. Não vi senão os traços gerais, mas não há pormenor que não seja precioso a meus olhos. Se eu sou assim, pelo-me pelas minudências nos acontecimentos de maior vulto. São os pormenores que primeiramente me chamam a atenção. E enquanto ele se está rebicando. Mas se eu já lhe contei tudo, apressa-se em responder Mozgliakov, pronto a recapitular a narrativa pela 10ª vez. Tinha viajado toda a noite, não tinha pregado o olho, estava com tanta pressa de chegar ao meu destino. Esta última frase ia sobrescritada para Zina. Tive que aturar contendas, berreiros por ocasião das mudas. Eu próprio, confesso, não fiz também pouca algazarra. É um poema moderno, sem tirar nem pôr. Mas vamos adiante. Às 6 horas da manhã, em ponto, eis que chego à última muda em Ignichevo. Transido, mas isso sim, nem sequer tiro uns minutos para me aquecer. Pego a gritar: cavalos! Estou em dizer até que meti um susto à mulher do capataz das mudas. Tinha ao colo um neném de peito e estou com receio que se lhe talhasse o leite. Era admirável o despontar do sol. Sabe, aquele pó da geada escarlate e prateada. E eu, sem atentar em coisa nenhuma, ia a vapor. Empalmo os cavalos a um tal conselheiro de colégio, com quem por um triz que não tem um duelo. Afiança-me que um quarto de hora antes tinha abalado da tita muda um certo príncipe que viaja com cavalos próprios, que pernoitara na muda. Quase que nem lhes dou ouvidos, salto para a carruagem, vou por ali fora, tal qual um prisioneiro escapulido. Há uma situação parecida em uma elegia de Fet. Poeta russo. Ora, a 9 verstas da cidade, justamente em vista do retiro de Svetozerskaya. À vista o que quer que seja de singular. Uma grande carruagem de jornada caída na estrada. O cocheiro e 2 latagões de 2 lacaios de pé junto da mesma e muito atrapalhados. Lá do fundo da carruagem vinham uns berros que me confrangiam a alma. Eu podia seguir por diante, não tinha nada com isso, mas levou a melhor a humanidade. Pois, como diz Heine, mete o nariz em toda parte. Paro, pois eu, o meu Yamshik Semene e uma outra alma russa acudimos a ajudar e entre nós 6 pomos em pé a carruagem. Pômula de pé, quer dizer, sobre os patins, uns mujiks que levavam uma carga de lenha para a cidade ajudaram-nos também. Apanharam bem boa gorjeta. E eu a dizer comigo: é o tal príncipe que passou a noite na muda? Olha o santo Deus, é o príncipe Gavrila, Que encontro este? Príncipe, bradei, tiozinho. À primeira vista não me conheceu, nem sei se me reconheceria. À segunda, e agora mesmo não estou bem certo que me reconhecesse. Creio que nem sequer já se lembra do nosso parentesco. Vi-o pela primeira vez em Petersburgo. Nesse tempo era um garoto. Lembro-me muito bem, mas ele podia se lá lembrar de mim? Apresento-me. Fique encantado, beija-me, e depois pega a tremer de susto e, em conclusão, desata a soluçar. Por Deus, viu, com os meus próprios olhos, até chorou. Palavra puxa palavra, e em conclusão acabei por lhe propor que viesse até Mordassov tomar um dia de descanso. Consentiu sem hesitações. Declarou-me que ia para o retiro de Svetozerskaya, para a casa do arcipreste Misail, a quem tem em grande conta. Que a Stepanida Matveyevna, da qual de nós parentes do príncipe não terá ouvido falar de Stepanida Matveyevna? O ano passado escorraçou-me do Dukhanovo com o pau da vassoura. Que a Stepanida Matveyevna recebera, pois, uma carta exigindo a sua presença em Moscou pelo falecimento de alguém, o pai ou a filha, nem sei, nem quero saber, talvez que pai e filha ao mesmo tempo, e ainda por cima para aí qualquer segundo sobrinho empregado na fiscalização dos vinhos. Uma palavra, tivera que conformar-se, desamparar o seu príncipe por uns 10 dias, e levantar voo a toda a pressa para a capital. O príncipe demora-se um dia, 2 dias, sem se mexer, a experimentar chinosa, a encalamistrar-se, a pentear-se, a fazer paciências. Em conclusão, a solidão acabou por lhe ser pesada. Foi então que mandou pôr o trem e meteu a caminho do retiro de Svetozerskaya. Alguém do seu séquito, com medo do fantasma da Stepanida Matveyevna, atrevera-se a ir-lhe à mão. Mas o príncipe é cabeçudo e tinha balado na véspera, depois de jantar, pernoitando em Ignichevo. Largara da muda de madrugada, e justamente na volta do caminho que vai ter a residência do arcipreste, por pouco se não despenha com a carruagem numa barroca. Salvei-o e persuadi-o a vir à casa da nossa amiga comum, a digníssima Maria Alexandrovna. Diz ele que a senhora é a dama mais encantadora que tem encontrado em toda a sua vida, e cá estamos. O príncipe está a pôr em ordem os arrebiques com o criado particular de quem porfiou em não prescindir. Mais depressa se deixaria morrer do que apresentar-se em casa de uma senhora sem a roupa toda da ordem. E aqui tem a história toda. É uma história deliciosa. Que humorista, hein, Zina? Exclama Maria Alexandrovna. Que cativante narrador! Escute, Pavel, uma pergunta. Explique-me bem o seu parentesco com o príncipe. O senhor trata-o de tio? Por Deus, Maria Alexandrovna, se eu sou o próprio a não saber, como é que eu sou o seu parente? Estou em dizer até que talvez seja preciso por aí um cento de gravetos para sermos do mesmo ramo. Mas eu cá trato-o de tiozinho, e ele responde-me. E aí tem, até hoje, todo o nosso parentesco. Foi Deus em pessoa que me inspirou em me trazer para aqui. Arrepio-me só de pensar que poderia ter ido hospedar-se para qualquer outra parte. Devoravam-no. Atiravam-se a ele como quem se atira um tesouro a uma mina. Eram capazes de lhe tirar a camisa. Não põe na sua ideia o que por aí vai de almas sôfregas, vis e arteiras nessa nossa Mordassov. Ah, meu Deus, mas para onde queria que o levasse a não ser para sua casa? Sempre tem cada uma, Maria Alexandrovna, interveio Nastassia Petrovna em comida do chá. Talvez quisesse que carregasse com ele para a casa da Anna Nikolaevna. Mas com tudo isso, por que se demorará tanto? É esquisito, disse Maria Alexandrovna, erguendo-se impaciente. O tio? Aquilo ainda é negócio para 5 horas. E daí? Bem sabe que está perdido da memória. É capaz de se ter esquecido de que é seu hóspede. É um homem extraordinário, Maria Alexandrovna. Se soubesse... Ora, vamos. O que está a dizer? A verdade, Maria Alexandrovna, é um homem mecânico. Não o vê há 6 anos, mas sei o que há a esse respeito. É a recordação de um homem. Esqueceram-se de o enterrar. Tem olhos de vidro, pernas de cortiça, todo ele de engonços. A própria voz é artificial. Valha-nos Deus, sempre é um tal estúdio! Exclamou Maria Alexandrovna com os modos doridos. Não tem vergonha o senhor a falar assim de um venerável ancião que é seu parente? A voz de Maria Alexandrovna nessa altura assume entonação tocante. Se quer ao menos lembre-se de que é uma relíquia da nossa aristocracia. Meu amigo, essas leviandades provêm das tais novas ideias em que está sempre a falar. Meu Deus, também eu participo dessas ideias. Compreendo que o princípio que rege as suas opiniões é nobre e honrado. Precinto nessas ideias novas o que quer que é de elevado, de sublime. Mas tudo isso não me impede de ver os lados práticos, por assim dizer, da questão. Tenho vivido na sociedade, conheço melhor que o senhor os homens e as coisas, pois que o senhor é apenas um rapaz. Este velhinho afigura-se-lhe ridículo lá por causa da idade. O senhor, há dias, afirmava que queria dar alforria aos seus servos, em que cada qual deve ir com o seu século. Tudo isso, sem dúvida, lá porque o leu para aí algures no tal seu Shakespeare. Acredite, Pavel Alexandrovitch, o seu Shakespeare já lá vai há que tempos. Se ele ressuscitasse, apesar de ser um gênio, não percebi uma palavra no viver moderno. Se alguma coisa existe de majestoso, de cavalheiresco nesta nossa sociedade contemporânea, é com certeza a aristocracia. Um príncipe é sempre um príncipe. Faz um palácio, ainda que seja de uma cabana. Ao passo que o marido de Natália Dmitrievna, que mandou construir um palácio, fica sendo o marido de Natália Dmitrievna, e mais nada. E a Natália Dmitrievna pode pôr em cima de si meio cento de crinólines, que nunca passará de ser a Natália Dmitrievna, como dantes. Também o senhor, meu caro Pavel, é representante da aristocracia, de lá veio. Aqui onde me vê, ouso também terminar a conta de não ser alheia à aristocracia. Pois bem, ai do filho que chasqueia dos próprios antepassados, e daí não deixará de convir. Daqui a nada, meu amiguinho, que é preciso pôr de lado o seu Shakespeare. Sou eu que lhe digo. Estou certo em que agora mesmo não é sincero. Está armando ao efeito. Mas eu, para aqui dar a língua? Deixe-se estar, meu querido Pavel, vou saber notícias do príncipe. Talvez precise de alguma coisa. Com estes meus criados... E saiu apressada, Maria Alexandrovna. Maria Alexandrovna parece estar contentíssima pelo fato de o príncipe não se ter ido hospedar para a casa da elegante Anna Nikolaevna, e, contudo, a Anna Nikolaevna tem pretensões a ser parente do príncipe. É capaz de estourar de raiva, observou Nastassia Petrovna. Mas notando que lhe não respondem, Madame Ziablova, depois de haver esguelhado uma olhadela para Zina e para Pavel Alexandrovitch, percebe que é ali demais e sai também com quem vai procurar qualquer coisa. E daí desforra-se da própria descrição, deixando-se ficar atrás da porta de ouvido à escuta. Pavel Alexandrovitch trata logo de se aproximar da Zina. Está comovidíssimo, com a voz a tremer. Zinaida Afanasievna, não está zangada comigo? Diz timidamente, com modo súplice. Com o senhor? Mas por quê? Pergunta a Zina, um tanto ruborizada, erguendo sobre ele os esplêndidos olhos. Pela minha vinda prematura, Zinaida Afanasievna, já não podia suportar mais longo apartamento. Ainda mais 15 dias. Eu a vê-la sempre em sonhos. Vim para saber a minha sorte. Mas por que franze as sobrancelhas e está zangada? Com quem, então? Ainda hoje não apanho resposta decisiva? A Zinaida efetivamente carregou-se de o parecer. E eu antevia que me havia de falar a esse respeito. Incetou ela em voz ríspida com os vislumbres de despeito. Reclina a vista. E como semelhante apreensão me magoou em extremo. Acho melhor cortar de vez toda e qualquer indecisão. Mais vale assim. O senhor exige, quer dizer, pede uma resposta? Seja assim. A minha resposta será a mesma que já lhe dei. Espere. Repito-lhe, ainda não estou resolvida. Não lhe posso prometer o ser sua mulher. Não é coisa que se obtenha por exigência, Pavel Alexandrovitch, mas para o tranquilizar acrescentarei que o não rejeito definitivamente. E, contudo, note que, se o deixo esperar uma decisão favorável, é por dó da sua inquietação. Repito-lhe que quero tomar em plena liberdade a minha decisão e, se eu, em conclusão, lhe declarar que o rejeito, nem por isso depois me deve increpar por lhe ter dado esperanças. E fique isto assente por uma vez. Mas então... exclamou Mozgliakov, em voz de mais e mais súplice. Será isso uma esperança? Poderia fundar uma qualquer esperança nessas suas palavras, Zinaida Afanasievna? Lembre-se de tudo o que lhe tenho dito e funde tudo o que quiser, é livre. E nada mais acrescentarei. Não rejeito, digo-lhe tão somente espere. Reservo-me o direito de o rejeitar, se assim o julgar necessário. Valia ainda notar o seguinte, Pavel Alexandrovitch. Se veio mais cedo do que tinha dito, com sentido em operar por meios indiretos, esperançado em fazer valer a sua influência, a da mamã, por exemplo, enganou-se nos seus cálculos. Se assim fora, rejeitá-lo-ia de vez, entendeu? E agora basta, se me faz pavor, até que eu próprio lhe torne a falar nisto, nem palavra semelhante respeito. Foi preferido em tom firme, seco, o conjunto deste discurso, sem hesitações, como se fora decorado de antemão. E Pavel sente o nariz a crescer-lhe. Neste, com menos, eis que entra Maria Alexandrovna, logo atrás desta entra Madame Ziablova. Já aí vem, Zina. Quer me parecer que não tarda aí. Nastassia Petrovna, avie seu chá. E Maria Alexandrovna, numa azáfama, toda ela. A Anna Nikolaevna já mandou saber notícias. A Aniutka, a criada, até já veio pedir informações à copa. Há de estar como uma bicha, disse Nastassia Petrovna, investindo com samovar. E a mim que me importa, responde Maria Alexandrovna, desfechar as palavras por cima do ombro a Madame Ziablova. Como se me interessasse o que poderá pensar a Anna Nikolaevna? Tenho a certeza em como não serei eu que mande seja quem for a sua copa. E demais, fique sabendo, muito me admiro de que me façam passar por inimiga da Anna Nikolaevna, coitada, pois é a opinião corrente em Mordassov. Ora seja, juiz Pavel Alexandrovitch, conhece-nos a ambas. Por que é que eu havia de ser a sua inimiga? Para lhe disputar a supremacia? Sou indiferente a essas coisas. Ela que seja a primeira, eu lhe irei dar os parabéns. Enfim, é injusto e quero defendê-la. É meu dever. Mas para que é que a caluniam? Para que hão de andar a malhar assim na pobre da criatura? É nova, gosta de enfeitar, será por isso? Quanto a mim, acho que vale mais gostar dos trapos do que certo número de coisas de que tanto gosta a Natália Dmitrievna, das tais coisas que nem sequer se podem nomear. Será ainda lá porque a Anna Nikolaevna gosta de visitas e não pode parar em casa? Mas, santo Deus, se ela não tem instrução de qualidade nenhuma, e com certeza que lhe havia ser difícil abrir um livro e entreter-se 10 minutos a fio, fosse com o que fosse. É garrida. Dá de olho, da janela abaixo, a todo e qualquer que passe pela rua. E daí? Mas para que será que andam para aí apontá-la como uma beldade? É uma silenta que até mete medo. Dança que é um riso vê-la, chega a ser cômica. Convenho, mas por que será que dizem que a polcar é um portento? Usam chapéus inconcebíveis. E daí, ela terá culpa de lhe faltar o gosto? Afirme-lhe que faz bem pregar na cabeça um papel de rebuçado e verá o que faz. É linguareira, mas se por aqui não haverá quem o não seja. O senhor Sushilov, com aquelas suas enormes suíças, está pregado em casa dela de manhã até à noite, e de noite até amanhã, tenha certeza. E daí, santo Deus, para que é que o marido joga as cartas até às 5 horas da madrugada? Se o que se vê por aí são maus exemplos, e demais, não deixará de ser talvez mais outra calúnia. Uma palavra, hei de sair sempre, sempre, sempre, sempre a defendê-la. Mas ai, senhor, aí vem o príncipe. É ele, conheci-lhe os passos. Era capaz de distinguir entre mil. Até que o veja afinal, meu príncipe. Fim do capítulo 3.